Rádio Alerj. Comissões. Diversos especialistas explicaram os perigos da utilização do mercúrio em audiência pública realizada nesta sexta, 9 de agosto. O debate foi realizado no Auditório Nelson Carneiro pela Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, presidida pelo deputado Aspásia Camargo, do PV. O Dr. Olímpio Faisol, que já foi premiado por sua luta contra a utilização do mercúrio há mais de 40 anos e foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, explicou sobre a utilização do mercúrio. Tanto o flúor quanto o mercúrio são substâncias neurotóxicas, quer dizer, tóxicas para o cérebro, e cumulativas, quer dizer, você não absorve e expele, você absorbe e retém, compreende? Então, é muito importante porque nós estamos entrando numa nova era da neurociência. Hoje, com os equipamentos de imagem, você pode registrar a imagem da raiva, da alegria, da dor, e eles vão agora, dentro de uma ou duas décadas, conseguir registrar o efeito metabólico do mercúrio nos circuitos neuronais. O presidente do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Dr. Haroldo Matos, ressaltou o discurso sobre a substância. Olha, quando a contaminação por mercúrio é uma das coisas mais perigosas para a saúde humana. Nós temos vários exemplos de acidentes que aconteceram no mundo inteiro, a começar por esse do Japão, da pequena cidade, vila de pescadores chamada Minamata, onde a população foi toda ela intoxicada pelos efluentes de uma fábrica que largava mercúrio em quantidades pequenas, e a partir daí toda essa questão começou a ser estudada e o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, acabou de, após uma série de reuniões com governos do mundo inteiro, preparar o texto de uma convenção que vai se chamar Convenção de Minamata, em função desta primeira grande local onde foi comprovada a contaminação pelo mercúrio. E esta convenção das Nações Unidas de Minamata deverá ser assinada em outubro, promovendo a retirada gradual do uso de mercúrio, não só nos amálgamas dentários, que é a maior fonte de contaminação individual das pessoas, mas também deixar de usar mercúrio em uma série de outras coisas, como por exemplo termômetro. Já existe termômetro digital, não precisamos mais de termômetros de mercúrio, né, para realmente acabar com o uso do mercúrio, que tem um problema muito sério para a saúde da humanidade. Segundo a parlamentar, o tema será prioridade para que ocorra a erradicação gradual do uso do mercúrio no Estado. Isso tudo cria oportunidades de contato que são terrivelmente lesivas à saúde da população e que têm que ser realmente eliminadas. Mas nós vimos aqui também que a grande frente que nós estamos abrindo é na área da odontologia, erradicando definitivamente o amálgama no dente como uma fonte de contaminação gravíssima. Quando você bebe um chá quente ou faz algum tipo de interferência que pode gerar aquele mercúrio durante décadas, durante todo o tempo da sua vida, uma contaminação perigosa. A SPAS é autora do projeto de lei número 2354 de 2013, que prevê a proibição da fabricação, uso, comercialização, utilização, armazenamento e reparo de instrumentos contendo mercúrio. Também estavam presentes na reunião o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Átila Nunes, do PSL, vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Pedro Fernandes, do PMDB, além do presidente do Conselho Regional de Odontologia, Afonso Fernandes, a representante da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, doutora Anitta Tibau. Reportagem Camila Pontes.